Eu quero saber quem foi o dinossauro que roubou minha mamadeira! Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Internet! Olha nós aqui de novo, Jurassic Cast no ar, meus queridos. Esse quem vos fala, sim, sou eu, Manuel Calaveira. No dia que não for eu, não vai ter mais bug de internet, porque o de internet é meu. É, meus amigos, voltamos com mais um Elo Perdido. É verdade, o nosso spin-off maravilhoso, que tá aí o pessoal adorando. E não estou sozinho, obviamente, esses dois encostos da minha vida. Esses dois obsessores da minha vida estão aqui comigo! Fala, Brunão! E aí, beleza? Eu só queria dizer que a Andy dos Goonies vai conversar com a gente hoje, cara! Não, não é a Andy, cara, é a Marisa. Eu só consigo ouvir a voz dela. É, meus queridos, está aqui comigo também a nossa escravizaura, aquele que passa a vida editando e tornando a nossa vida um inferno. Não, brincadeira, gente. Estamos aqui conosco, o Miote. E eu tô emocionado por estar conversando com uma das personagens que eu mais gosto do desenho animado, a Dot. Olá, enfermeira. Eu hoje estou mais pra Dot do que pra Princesa Ariel. Você já deve ter notado com quem nós estamos conversando. Princesa Ariel, com a Dot, com o Baby. E, principalmente, estamos falando hoje com essa maravilhosa atriz por trás dessas criações lindas e que tanto encantaram a cabeça desses Neandertais que estão aqui hoje apresentando esse programa. Marisa, seja bem-vinda ao Jurassic Cast. Obrigada, é um prazer estar conversando com vocês hoje, apesar de todos os percalços aqui pra poder entrar nesta porra desse computador. Olha só, cara, olha aí quando você viu o Baby xingando desse jeito, nunca vi. Teste, olha aí. Foi meio complicado, mas até que a gente conseguiu se falar, né? Quase que a gente se fala por tambor, né? Porque só faltou sinal de fumaça aqui, cara. É verdade. Se precisasse, a gente iria aí. Hoje nós vamos falar sobre a vida desta maravilhosa atriz, dubladora, diretora e de tudo o que ela deixar a gente perguntar, né? Não sai daí, que hoje o programa tá divino. Voltamos logo após os reclames do Jaime. Eu sou o Lobo Castigo. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Cara, internet, estamos aqui agora nos reclames do Jaiminho, só que nos reclames do Jaiminho deste episódio, nós estamos aqui simplesmente para dar um beijo em cada um de vocês, mandar um grande abraço para todos vocês, ajudaram na divulgação do Jurassic Cast, queremos agradecer muito. Esse é o nosso último programa do ano, cara. O Jurassic Cast do Esqueceram de Mim foi o último Jurassic Cast. Esse está sendo o último Elo Perdido, então é o último programa. Não tem mais Jurassic Cast em 2012. Até porque 2012 acaba daqui a dois dias. 2012 não, cara. 2011. 2011, peraí. Desculpa, 2011. É porque eu já estou antecipando. O mundo vai acabar em 2012. Só que se prepare que até sábado, sexta ou sábado, vai ter um videozinho. E na semana que vem vai ter mais dois vídeos. Exatamente. Fique agora com o podcast O Elo Perdido com a Marisa Leal, Um grande abraço do Manuel Calaveira. É, só deixar um aviso aqui, a Marisa Leal estava um pouco revoltada, tá, com a situação geral da dublagem. Então, se você achar que ela está um pouco nervosa, é sim, ela estava muito nervosa. A gente acabou deixando muita coisa de fora da revolta dela, ficou um pedaço ainda. Mas está bem maneiro o programa, está bem interessante, bem divertido. É só o começo que ela ficou na revolta, viu? Depois o programa vai para... para como vocês estão acostumados. É, queria agradecer a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo apoio esse ano inteiro no Jurassic Cast. Nunca que a gente ia acreditar que em tão pouco tempo a gente ia estar já com tantos downloads, com tantos ouvintes, com tanta gente mandando mensagens aí carinhosas, seguindo a gente no Twitter, participando de evento com a gente, mandando mensagem, mandando abraço, mandando carinho. 2011 foi um ano foda pra caralho. E 2012 vai ser mais foda ainda. E se preparem para o primeiro programa do ano que vem. Esse tá foda. Vai ter nego arrancando os cabelos do sovaco, velho. Olha aí, cara. Que será que tem pra 2012? Até a próxima, internet. Até 2012. Um beijo. Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl? É, voltamos, estamos aqui. Marisa, de novo, que prazer que tá falando com você. Nossa, eu tô tão bobo hoje, cara. Tô tão bobo. Onde você nasceu, Marisa? Você é do Rio mesmo? Há 52 anos que eu sou do Rio. Ah, essa voz de menina, cara, nossa, eu acho a tua voz tão... Olha, eu sei que uma vez eu conversei com um professor de faculdade, ele falou que o entrevistador ele tem que ter compostura, mas eu vou mandar a compostura pra casa do chapéu, não tô aí não. Mas cara, eu acho a tua voz tão linda, a tua maneira de falar tão doce. É sério, essa cara adora ter risada, cara. Cara, Bruno, apresenta o programa, eu não vou conseguir falar nada. Não, o que eu acho mais maneiro, Marisa, e que me deixa impressionado, é que a sua voz não envelhece, cara. É impressionante. Você tem a mesma voz hoje, assim, pelo menos que a gente tá escutando aqui, às vezes não é ao vivo, pode não ser tão claro, mas agora que eu tô escutando, é a mesma voz que você dublou lá, a Andy dos Goonies. O que, que você faz? Qual é o exercício, mais ou menos a mesma voz, né? Não é a mesma voz. Se você pegar aquelas gravações antigas Karate Kid, esse negócio todo que a gente gravou, você vai ver que teve uma diferença, teve uma mudança, assim. Só que não tá tão perceptível assim, porque primeiro que eu não fumo, eu não faço muita extravagância, enfim, eu tento manter um... E o meu timbre de voz, normalmente, ele é um timbre de voz jovem. Então, acaba não mudando muito, né? Mas vai chegar um momento que vai ficar mais flagrante isso, né? Poxa, mas por enquanto tá ótimo, né? Não, tá por enquanto ótimo, tá ótimo, né? Por enquanto tá dando pro gasto. Ah, que isso. Tá dando pra trabalhar enquanto o pessoal deixar, né? Continua linda como sempre. Não, tá muito bom. Já que mandaram tocar o programa, lá vou eu. Não, tô brincando. É só uma pergunta, quem manda que sou eu, vai. Deixa o Miotti perguntar, então. Não, quer saber como surgiu seu interesse em atuar. Eu já nasci com essa mania, entendeu? Com esse negócio, não sei. Eu sempre quis fazer teatro, sempre estive envolvida com o movimento teatral. Então, a dublagem foi uma consequência de uma coisa que eu já vinha fazendo, que era o teatro. E eu comecei em movimentos, fazendo determinadas coisas, até em grupos religiosos. Eu, quando era criança, eu já me envolvia com isso, com teatro e tudo. Até chegar a me profissionalizar. Daí eu fui pra dublagem e tô aí até hoje, mas eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis fazer isso. Mas ficou só na dublagem ou também atuou em cinema, novela? Eu faço teatro ainda, né? Quando dá, eu faço teatro, eu monto espetáculos, inclusive. Eu tenho uma produção que a gente ficou em cartaz 4 meses no antigo teatro Miguel Falabella, depois a gente fez Lona Cultural e, enfim, ficamos um ano praticamente em cartaz com esse espetáculo. E o outro a gente viajou para o Festival de Teatro Transcendental, que foi lá em Fortaleza também. Inclusive o Vereza estava no elenco. Olha. E aí a gente foi para lá para fazer uma participação, né? Eu continuo fazendo teatro quando dá, porque teatro é aquilo também, é muito complicado, né? Se você não pega uma superprodução pra fazer, pra você sobreviver do teatro fica meio difícil, né? Aliás, até sobreviver da dublagem hoje em dia também tá difícil, né? O que você gosta mais? Você gosta mais de teatro ou de dublagem mesmo? Ih, não tenho gostar mais. Eu gosto não igual tem, dos né? dois. É. Você gosta de dinheiro, o negócio é isso. Que é isso, cara? Também gosto de dinheiro. Mas as coisas que a gente gosta, eu não sei porquê, não estão diretamente ligadas ao dinheiro, né? Nem o teatro, nem a dublagem, né? Assim, por exemplo, o Jurassic Cast. Isso. O Jurassic Cast, que é o programa que também não dá retorno nenhum. Mas a gente adora fazer também. Enfim, eu gosto dos dois da mesma maneira, porque o prazer é diferente, né? A adrenalina é diferente. Cada vez que você tá no palco é uma coisa, quando você tá no estúdio é outra. Nós aqui do programa, nós temos uma verdadeira fascinação pela sua profissão, né, Marisa? Que é uma das suas profissões, né? Como nós falamos muito de filmes e filmes antigos, sim, que é dos filmes que muitas vezes nós crescemos assistindo, então nós temos uma verdadeira fascinação pela tua profissão. A gente percebe o quanto que a tua profissão, assim, o quanto que a dublagem, nossa, ela encanta as pessoas, porque quando você tá fazendo um personagem, você tá meio colocando um pouco de você mesmo ali, não é? Você tá colocando um pouco da tua alma ali, por assim dizer, que não é só simplesmente o falar, não é verdade? Acima de tudo, você tem que interpretar, porque não adianta você chegar no estúdio e só perseguir boca, como você vê muitos dubladores aí fazendo, né? Sim. Na início de conversa tem muito curioso também, né? Tem muita gente que se diz dublador, mas na realidade não é bem por aí não, né? Se a gente pode falar abertamente, vamos falar abertamente. A criatura vai lá pra frente do microfone, acha que porque consegue sincronizar a Lé com o Cré e dá uma esfungadinha, fingir que tá chorando, acha que é interpretar. E não é por aí, cara. Entendeu? Você tem que ter sensibilidade realmente, você tem que saber, porque senão você faz tudo, é bolo de biscoito. Sabe aqueles biscoitos que sai tudo em forma? Sai tudo igual, a interpretação é sempre a mesma. Você não respeita aquilo que o outro já construiu e que você tem que corroborar com o teu trabalho, mas com qualidade. Não é adulterar uma coisa que tá ali. Às vezes a gente até adultera um pouco pra melhor, porque a interpretação do outro é tão porcaria que a gente até acaba melhorando realmente, porque às vezes é até uma droga e fica melhor, como a gente já viu muitos filmes por aí. Mas às vezes tem dublagens que destroem o filme, sim. Eu já fui muito assim de brigar pela dublagem, falar, não, a dublagem não destrói, não esculhamba com o filme, não. Hoje em dia a gente vê muito trabalho aí, e se você for pra TV a cabo, você vai ver isso demais. Eu, às vezes, não consigo nem assistir, porque eu mudo de canal, eu fico tão revoltada quando eu vejo uma interpretação, desculpa o que eu vou falar, mas uma interpretação merda de um dublador. E eu posso falar, porque eu tenho 30 anos de dublagem, eu não tô há 30 anos de dublagem fazendo conchavo com ninguém. O público não sabe a força que tem se reclamasse junto a essas TVs, para que houvesse mais critério na qualidade do trabalho. Então, qualquer porcaria hoje em dia estão botando no ar, estão botando dublagem de Miami no ar, cara. Você pega o TCM e você vai ver isso. Nossa, isso é demais, Marisa. O filme já é uma bosta, mas enfim, eu tenho que falar aqui, aquele Batman e Robin, aquela bomba, aquela merda, aquele inferno daquele filme, daquele Schumacher, aquela porcaria. Meu filho, ele tem 3 anos, né? Então, tava passando na TV a cabo, sei lá onde é que era, ele viu o Batman e falou, papai, Batman, pra ele é o Batman, né, assim, é uma merda, mas é o Batman, fazer o quê? Aí eu deixei passando, e era essa dublagem maldita de Miami, cara, o George Clooney e o, sei lá, o Senhor Gelo, eles tinham a mesma voz, era o mesmo ator, cara, ele fazendo a voz grossa e o outro fazendo a voz fina. Pois é, e as pessoas assistem, né, isso é que eu não entendo, cara, as pessoas assistem, as pessoas conseguem cobrar, é isso que eu não entendo, essa cobrança que o público faz tinha que ser pra tudo, entendeu, pra tudo que tá errado, não é só chegar e cobrar do técnico de futebol, não, cara. Não, mas isso aí é da natureza do brasileiro. O brasileiro, ele tem essa coisa, eu falo mesmo, ó, internet, você que tá escutando, me perdoe, eu sou brasileiro também, mas hoje eu vou dividir essa revolta com a Marisa também. Hoje eu tô com a macaca também. Hoje eu não tô bem também, não. Então hoje eu vou sair preso da minha casa aqui, eu não tô nem aí. Então assim, essa natureza desgramada do brasileiro de engolir tudo que é colocado pra ele. Eu divido muito dessa tua revolta, Marisa, sinceramente, porque eu sou um amante da tua profissão, tá falando isso mesmo. Eu não tô falando porque eu tô falando contigo, não. Sabe o que que acontece? Enquanto vocês vão engolindo, enquanto o público vai engolindo essas porcarias, vocês que são fãs da gente, vocês acabam tirando até trabalho de quem tem competência pra fazer. Não, e isso vai pra mão de outros que não tem competência, que não tem qualidade, que se vendem por qualquer 30 dinheiros, cara. E acaba ferrando com o trabalho de profissionais que estão aí no mercado, que vivem disso, que precisam trabalhar e são boicotados por outras empresas. casas, às vezes até de fundo de quintal mesmo, porque se vendem por qualquer coisinha, fazem pacotes inescrupulosos e você vê o resultado aí na televisão. Dentro dessa pegada que você tava falando aí, Bruno, eu vou dar um meu exemplo. Tem um anime que ele se chama Blue Dragon. Ele é um game de Xbox muito famoso e eu gostava de jogar, e quando eu vi que ele, eu não sabia nem que era um anime, quando eu vi que tava passando, passou no SBT. Quando eu vi que tava passando, eu fui e sintonizei. Gente, é a coisa mais horripilante que eu já vi na minha vida. Olha, sinceramente, se a gente for fazer uma dublagem amadora aqui do Jurassic Cast, eu acho que teria ficado melhor. Porque não é brincadeira não, mas era aquela coisa assim, fulano, você agora precisa destruir o outro fulano. Cara, era uma coisa assim, Isso dublado aonde? Eu não sei, querida, eu não sei, mas... Na casa do caralho, na casa do caralho. Um grande problema é que o brasileiro, ele é acomodado, entendeu? Ele só não é acomodado com a porra do futebol, dessa merda de seleção, desse viado, desse Mano Menezes. Porque, cara, o cão tá comendo aqui em Brasília, entendeu? Toda semana caem 50 ministros e ninguém tá nem aí. É verdade. Sabe? Ninguém tá nem aí. O problema é o porra do Ronaldinho, que não foi convocado. Enquanto o pessoal fica preocupado com pão e circo, né? Pois é, as outras coisas vão acontecendo, né? Isso. Justamente. O brasileiro tem muito disso. Ele vira e fala assim, vamos nos revoltar? Aí todo mundo, vamos. Vamos brigar por, né, por melhores não sei o quê? Vamos. Aí vamos assina, às ruas, vamos. Aí assina uma lista na internet. Não, antes fosse. Porque isso aí pra mim também já é assim, o máximo que o brasileiro faz, né? Aí vamos fazer isso tudo? Vamos. Vamos brigar? Vamos. Começou a novela das 8. Ih, não, deixa pra lá, peraí, agora vai começar a novela, eu não vou mais ver, não. Não, cara, é impressionante. Acabou, para, não tem. E eu brigo, a gente aqui no programa, mas a gente briga muito por isso, a gente sempre fala mesmo. Olha, só que tem uma coisa, o tempo tá mudando, entendeu? As coisas estão se modificando e tá ficando tudo cada vez pior. E se as pessoas não começarem a mudar um pouquinho do seu comportamento, dessa coisa meio robotizada, sabe como é que é? Sim. Se as pessoas não começarem a questionar determinadas coisas, daqui a pouco, cara, o negócio vai ficar muito esquisito, entendeu? Já tá ficando esquisito. Isso é um problema, sabe? É que tem origem também, é problema moral, cara. Porque isso, se a própria categoria tivesse noção desse tipo de coisa, não se acomodasse tanto, porque a categoria de dubladores também eu acho que se acomodou muito. E até em função de muitos problemas que a gente veio passando, por problemas, N problemas políticos, N problemas até mesmo éticos, entendeu? Se a gente ainda tivesse uma consciência de categoria, as coisas poderiam ser modificadas. Chegou um ponto aqui no Rio de Janeiro, não sei se em São Paulo acontece isso, mas no Rio de Janeiro não tem mais dublador nenhum que tenha um vínculo empregatício, que tenha a sua, como a gente costumava chamar, sua carteirinha profissional assinada com todos os direitos que o empregado tem. Então a gente vive meio que no mata-mata, porque a coisa chegou num ponto tal de vamos baixar o preço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque o outro tá fazendo mais baixo e não sei o quê. E a gente veio abrindo mão de determinadas conquistas que nós tivemos, inclusive conquistas que existem ainda, que são regidas até pela CLT e são regidas pela 6.533, que é a legislação que regula o ator, que regulamenta o ator em dublagem também. Então, em função de várias coisas, até de flexibilização que nós fizemos, eu não vou dizer que não haja flexibilização das normas trabalhistas, mas há que se ter um cuidado com isso, porque isso é uma faca de dois gumes. E eu estou falando isso agora como advogada, e eu estou me especializando na área, realmente, na área trabalhista. Então, há que se ter um cuidado com isso para não ficar do jeito que a coisa está hoje em dia, que virou safadeza, entendeu? Não adianta chegar numa reunião, numa assembleia ou numa reunião de empresários e trabalhadores e dizer lá, porque a CLT é da antiquada, que a CLT... Realmente, há que se ver coisas, há que se buscar soluções, mas não mitigando o direito do trabalhador, entendeu? Eu fico imaginando, Marisa, que de repente essa situação chegou nesse ponto. Eu tenho esse problema, é um problema que eu tenho com o governo. Eu moro em Brasília e não sou funcionário público. E eu tenho uma birra com o governo que eu acho que tinha que acabar com essa merda e ser tudo anarquia, sabe? Mas é. Caraca. É uma birra pessoal. O Bruno, cara, o Bruno quer destruir Brasília. É, eu sou desses, assim. Essa galerinha sou eu. Mas assim, eu já começo a ver de onde pode ter vindo, de começado a vir isso, entendeu? De repente a gente pode estar se aprofundando demais e tal, mas enfim, eu acho que é importante. Porque, por exemplo, de repente. A coisa tá indo. O papo tá indo pra um lado muito sério, né? Não, mas eu acho que não tem problema, assim. Não, não, vamos conversar. A gente conversar disso. Até porque, por exemplo, de repente as empresas de dublagem começaram a sofrer uma concorrência desleal. Começaram a sofrer essa concorrência desleal e, ao mesmo tempo, tinham que pagar seus impostos, que não são baixos nessa merda desse país. Não, não são. Entendeu? Não são, não. E não são baixos nessa merda desse país, porque a gente tem que sustentar um bando de safado que fica ali e que usa esse dinheiro pra roubar. Pra orgia com dinheiro público. Ah, é uma esculhambação isso, né, cara? É por isso que eu tô falando pra você que o problema reside no problema moral também do homem, entendeu? Sim, sim. E não é só. E não é, né, não é em Brasília, não é no Rio, é no geral. É no geral. É problema moral, quando eu falo de moral, é problema, noções básicas de ética que a pessoa tem que ter. E que se ela sabe que ela não pode ultrapassar o limite dela porque ela vai estar entrando no quintal do vizinho, ali ela já parava, entendeu? Mas o problema é que a grama do vizinho é mais verde, né? Ei, onde é que você vai? Andei procurando por você o dia todo. Eu não acredito. O quê? Onde é que você vai? Vem cá! Eu vou atrás daquele idiota, Daniel. Isso tem que parar, Felipe. Esse problema já foi resolvido. Ah, claro. Até que aconteça a próxima vez. Não vai acontecer uma próxima vez. Vai sim. Vai? Olha só o que eu vou fazer agora. Oi, amigos. Como vão indo? É bom ver vocês. Que pena o seu olho, hein, Johnny? O ombro tá legal, Tommy? Procurem ter mais cuidado e não entrar mais na frente de nenhum ônibus, tá legal? Você fez todo esse estrago. Sabe que os desejos se realizam de vez em quando? Devia manter a boca fechada. Nós temos um trato. Ah, é? E qual é? Ah, eles concordaram em não me bater e eu prometi não manchar a roupa deles com meu sangue. Só isso. Não acredito. O que, que eu vou fazer? Gritar? Chorar? Qualquer um faria isso. E quem é que ouviria? Eu. Verdade? Ah, você tá afim de me ouvir no sábado à noite, então? Claro. Tá legal, beleza, beleza. No sábado à noite nós sairemos, vamos nos divertir e vamos fazer o que quer que você... O que, que é, endereço? É. Onde também. Fica? Também. Ih, eu tenho que ir embora. Tá legal. A gente então se fala depois. Tá legal, beleza. O que você acha dessas redublagens? Depende da qualidade. Como é que tá a qualidade do filme? Dá pra remaster, não sei se é essa palavra, mas é fazer de uma outra maneira que seja mantida as vozes originais? Porque eu já comprei filme, DVDs, inclusive, que eu dublei, que eu fui atrás desses DVDs, até bem antigos, que eu achei que ainda tava com a minha voz lá e já não tava mais. Uhum. Né? Eu, pelo menos, eu fico frustrada. Eu acho que se houvesse condição de manter a qualidade do som, né? Porque hoje em dia é 5 pontos isso, 5 pontos aquilo, né? Daqui a pouco tá no 7 ponto não sei o quê. Não, daqui já tá no 8, já tá no 8. Tá no 8, né? De tudo quanto é buraco sai som, né? A gente tem que tomar... Opa. Pode pensar que tá sentado em cima do vulcão e não é, né? De repente... Por aí mesmo. Então, o que acontece é isso. Se você quer... condição de manter isso seria, eu acho que seria fabuloso, porque na realidade a gente está resgatando, não é nada nem nada, Leonardo, mas a gente está resgatando a memória até da dublagem, a qualidade de trabalho de tantos profissionais que já se foram, que já morreram. Marisa, deixa eu te dar uma coisa que poderia ser solucionada. O problema, e agora eu vou ficar revoltado aqui, entendeu? Nossa, você tava bem? Eu tava tranquilo, agora eu fiquei revoltado. Caraca, que medo. O negócio é o seguinte, cara, o problema é que nessas empresas não trabalham pessoas que se importam com os filmes. Eles não se importam com o público, não se importam com os filmes, eles não sabem o que estão fazendo. É isso mesmo. Porque se tivesse um cara lá dentro que pensasse o seguinte: gente, a versão primeira lá da dublagem tá em mono, mas tem tanta gente que gosta daquela dublagem, vamos deixar uma faixa pra aquela dublagem e a gente manda, vai mandar redublar? Manda redublar e faz uma faixa dublagem clássica, outra faixa dublagem nova. Isso hoje com o DVD é um botão que você troca, cara. É, então, acabou, tá aí a solução. Se o público reclamasse, gente, se o público realmente chiasse, mandasse e-mail pra essas televisões, entendeu? Pra essas TVs a cabo, chiassem mesmo, enchesse a caixa postal desses caras que fica lá, acesse o canal não sei o que, mande pra cá não sei o que. Porra, se enchesse essa porra com reclamação, mandasse até pros clientes mesmo, pra esses graudões que existem aí, eu acho que eles iam ter que começar a repensar alguma coisa, pelo menos aqui. Eu não digo fora do Brasil, mas pelo menos aqui, se o público resolvesse chiar. Mas o pessoal, às vezes, não sei o que que dá, cara. Não sei o que que acontece, que é mais importante você cobrar do técnico de futebol do que você cobrar de um senador que tá lá fazendo merda, do que você cobrar de um deputado federal. Entendeu? Que ele foi colocado lá com o teu voto, com o meu voto, e ele não tá, às vezes, fazendo porra nenhuma, tá só colando e copiando um projeto de lei lá que já foi feito lá por um deputado que foi lá, não sei das quantas. Ele tem uma quantidade de projetos lá que ele tem que apresentar, e ele tá lá, ele vai no Ctrl-V, Ctrl-C, e isso tudo vai entrando na gente. Já não há mais tempo pra ficar brincando com isso, não, cara. Porque a droga que a gente tá deixando aí é pro teu filho, pro teu neto, entendeu? É para as crianças que estão vindo que vão pegar essa lixarada toda. Quais são os principais trabalhos que você carrega assim no seu portfólio? Principais. É, de desenho tem um montão e de filme também, né? De desenho, assim, vai vendo aí se eu esqueci alguma coisa, que vocês mesmos falaram. Tem a Dot dos Animaniacs, tem o Baby da Família Dinossauro, tem a Ariel, a Pequena Sereia, tem a Princesa Ilone do Caldeirão Mágico, tem a Linka do Capitão Planeta, tem a Lince Negra do X-Men Evolution, tem o Ursinhos Gummy também, que eu fazia a Princesa Carla, que também era da Disney. Tem muita coisa de desenho, Willy, cara. Cash? É o Willy Cat era o primeiro foi o Oberdan, né? Depois foi o Niso que fez. Eu não lembro direito, assim. Mas eu fazia o Willy Kit. A Lucy. Oi? Do Charlie Brown, a primeira, né? A Lucy do Charlie e Brown. E a Mulan. Eu não fiz a Mulan, eu fiz não? Uma das irmãs, não. Ah, eu não que botaram aqui na lista Mulan, que foi você. É, o pessoal. Você fez o Zezinho do DuckTales. Fiz o Zezinho do DuckTales. Uh-huh. Também aqueles esquilinhos. Uma época que passou essa série pra televisão, que foi o Alvin, não foi o Alvin, não, eu acho que foi um outro, que era um outro esquilinho, era o menorzinho que eu acho que eu fazia. Uhum. O Alvin e os Esquilos, né? Daquele. Eu fazia o Teco, do Chico e Teco, na época em que a gente fazia aquilo sem Harmonizer. Os caras hoje em dia fazem, estavam botando crianças pra fazer, e aí dava um pitchzinho na voz que era pra ficar aquela coisa rapidinha. Na época eu fazia aquilo com a Vera Miranda e nós fazíamos sem efeito. A gente dava. Você tá de sacanagem. Não, eu tô besta, eu tô mudo aqui. Você tá querendo me dizer que o Teco você fazia no gogó? É, a fazia. Caramba, cara. Não, mas você também saía destruída no final do dia também, né? Não saía não, porque a gente tem que saber como é que a gente faz pra trabalhar com a voz. Hoje em dia você vê um dublador que chega lá e não sabe trabalhar, porque quando eu fui pra dublagem, eu tava fazendo paralelamente um trabalho de voz. Porque inicialmente a minha voz era mais jovem, isso que eu tô falando, era bem mais jovem. Se eu quisesse pegar papéis mais sérios, papéis de mais peso, eu teria que saber até modular a minha voz. Hoje em dia, até com a experiência, eu consigo fazer isso, e até com a ajuda mesmo do tempo que passou, da idade. A gente vai aos tempos. A voz, ela vai amadurecendo, né? E eu consigo até fazer isso com mais facilidade, mas na época não. Aí eu fui aprender a gritar assim, nos momentos que tinha que gritar, porque tinha gente que dizia assim: ah, não, bota esse loop pro final, porque se eu gritar eu vou perder a minha voz. Porra! Ah, então tem toda uma técnica mesmo, não prejudica. Claro. Não, né? Se eu fosse fazer, imagina fazendo Baby. Nossa senhora! Eu não dublava mais nada. E a época que eu dublava o Baby, a Ebert tinha trabalho até sair pela janela. Era de 8h30 da manhã até 1h, 2h da manhã. Eu chegava lá de manhã cedo, eu dublava um desenho, os Snorkels, que era dirigido pelo Turelli. Ah, eu lembro dos Snorkels. Adorava os Snorkels. Era os Smurfs Submarinos. E ia pra outro estúdio, eram quatro, na época eram quatro estúdios lá. Depois aumentou, vieram mais estúdios. Mas na época eram quatro estúdios e a gente passava o dia fazendo aquele rodízio dentro dos estúdios. E até de madrugada, dormindo ali naquele banco ali que tinha, que a gente chamava de serpentário, que era um jardinzinho que tinha lá, que os dubladores se reuniam, que o pessoal apelidou gentilmente, muito carinhosamente, de serpentário, né? Serpentário. Então, serpentário, você imagina por quê? Caraca! Então era isso, cara. A gente ficava lá. Agora imagina, eu fazia o Baby, depois saía de lá e tinha que fazer Ariel. Nossa senhora! Pô, né? Completamente diferente, né? Nada a ver. Aí saía pra outra, ia ter que fazer uma outra coisa. Quer dizer, você tem que saber modular, você tem que saber trabalhar com a tua voz. Se você não souber fazer isso, você fica o tempo todo falando que nem retardado e você não sai disso. Já que a gente já tá entrando nessa parte de personagem marcante, e agora a gente vai ficar mega inadequado pedindo pra você fazer as vozes, e normalmente a voz já vai ser a sua mesmo, assim, ah não, faz a voz do Ariel, aí é a sua voz, né? Mas a voz do Ariel é um pouquinho mais suave, né? Ela não é tão assim... Você fazia as partes musicais também? Você cantava também na Pequena Sereia? Eu cantei no terceiro que foi pra DVD e cantei nos episódios também algumas músicas. Tem bebê assustado, bebê perdido por aí, sofreu demais, quero os seus pais. Pobre Bob, cadê a sua mãe? Cadê a sua família? Não chore, Bob, eu cuido de você. Você vai ter o seu lar. Ele se entristeceu. Minguari e Ariel, com amor fiel, vão dar o que perdeu. Mas isso ocorreu numa época em que eu tava dublando o Baby da família Dinossauro, e o que que houve com isso? Começou a haver problemas, vamos dizer assim, problemas políticos e tal. Também uma coisa que às vezes acontece é porque dublador não canta, cantor canta e dubla, entendeu? Cantor pode cantar e dublar. Nem fica, pode até ficar na merda dublando, entendeu? Mas canta bem, aí bota lá pra cantar. Quando vai pro dublador, também é o seguinte, também tinha alguns dubladores que diziam que cantavam e chegavam lá, não cantavam nada, né? Também tinha isso. Mas, então, eu comecei fazendo, eu comecei até gravando a série da Ariel, eu tava cantando, e aí deu um problema lá com a família Dinossauro, que na época eu tava gravando, na época não era nem CD ainda, ainda era um disco, que foi o Baby Mania, que eu tava gravando com a Som Livre. Aí eu lembro desse disco. Pois é, e teve um problema lá, quem dirigia na época as músicas não ficou muito satisfeito, porque quis fazer uma negociação comigo pra gravar um CD do Baby também, eu já tava gravando com o pessoal da Som Livre, e aí resolveu, depois de alguns episódios que eu gravei, dizer que eu não cantava. Brincadeira. Começou a putar. E aí ficou assim, entendeu? Ficou nisso, eu não te procuro, você não me telefona e tudo bem. E aí eu passei a não fazer mais as canções da Ariel. Mas eu continuei cantando em outros desenhos, como eu cantava no Animaniacs, como eu cantei no Meu Pequeno Pony, como eu cantei no Em Busca do Vale Encantado. Né, várias não me fala do Busque Mal Encantado que eu vou começar a chorar, cara. Inicialmente quem fazia o Littlefoot era eu. Você fez o Littlefoot no primeiro filme? Eu fiz o Littlefoot e fiz a Patassauro. Eu fazia os dois. Caraca. Eu vi isso aqui. Como é que você conseguiu fazer isso? Era bem nessa modulação mesmo, né? Você trabalha de ator. Nossa, O teste foi aprovado lá nos Estados Unidos. Quem aprovou foi o próprio Spielberg na época. Caramba, desculpa aí, hein? Toma aí. A Ariel, ela foi escolhida lá nos Estados Unidos. Quando eu fiz o teste da voz da Ariel, ela foi escolhida lá, ela não foi escolhida aqui, não. A voz do Baby foi a mesma coisa. Muito bom, mas aí de repente também são os estúdios que se importam com isso, né? Naquela época ainda se importava. Naquela se importavam, né? Hoje em dia, nem essas grandes produções, Marisa, se importam mais, assim, nesse lado? Já tá fazendo esse trabalho, tá fazendo essa quantidade? Se importam, mas muito menos, entendeu? É uma coisa assim, muito... Eles são preocupados com a qualidade, mas... Peronomútil. É peronomútil, porque money comes first. Sempre foi assim, né? Só que antes o pessoal dava mais ênfase à qualidade, realmente, né? Tá aí que vocês têm aí filmes belíssimos, né? Filmes que ficaram, né? E ficam, né? Não tô querendo encher a minha bola, mas a Princesa Ariel foi uma coisa que ficou aí na memória emotiva de muita gente, né? Não, vou te dizer que, assim, como eu já disse aqui antes, em vários episódios, alguns filmes eu só consigo ver dublado na dublagem que eu vi quando era menino. Eu também, porque eu também. Fica o emotivo, cara. Fica o, sabe... Sabe, se você pegar o Barrados no Baile, por exemplo, que pegou muitos adolescentes aí, que o pessoal falava da Brenda, falava... isso tudo ficou na adolescência de muita gente, né? Que a gente tava falando de desenhos, e tem filmes que eu fiz, tem inúmeros filmes aí que eu dublei. Eu não sei nem se tá dublado esse filme O Último Tango em Paris, que foi um dos primeiros filmes, assim, que mais pesadões que eu fiz, que foi a direção da Angela Bonatti, que eu fiz a Mari Schneider, que faleceu há pouco tempo até. Tem Amor Além da Vida, tem Infidelidade, tem Elizabeth, que eu dublo a Kate Blanchett, eu dublo na Elizabeth, no 1, e Elizabeth the Golden Age, que é a segunda parte. Ali sim você vai ver um trabalho, inclusive eu postei no site de locutores, para as pessoas verem até a diferença, eu postei, se vocês quiserem depois acessar lá, é locutores.com.br. Tem um trabalho que eu fiz para o Exorcismo de Emily Rose, que eu faço uma advogada. O outro que eu faço... Você faz a advogada da Emily Rose mesmo, né? Do padre, aliás. Eu fazia. Eu lembro, vi dublado. Casamento Grego, né? Que eu fiz, essa aí era ótima. Juani Carla, que eu fiz. Fiz Infidelidade. Olha, tem muito filme. É que, assim, falando assim na correria, a gente não lembra, mas tem muita coisa, tem muito trabalho aí que eu fiz. Agora tá passando na TV a cabo uma série nova que é Risoli e Isles, que passa, eu acho que é no Space que tá passando. Entendeu? São duas mulheres, não é? Isso, é uma detetive e uma médica legista. Olá, senhora Christakos. Obrigada por aguardar. Tudo bem, a sua solicitação foi confirmada. Agora seu voo está marcado. Certo, aguarde novamente. Companhia Aérea, oi, eu vou precisar de uma cópia impressa da passagem confirmando Alfa Bravo, Foxtrot, Charlie Roger. Entendido. Oi, senhora Christakos. Sua passagem está sendo enviada para Doreen Christakos. Tudo bem, obrigada. Tchau, tchau. Eu gostaria muito de levar você lá. Ah, não, eu não quero ir lá. Ué, não estou entendendo. Esse lugar, Dancing Zorbas. Isso, Dancing Zorbas. Esse restaurante é da minha família. Sério? Uhum. Tô me lembrando de você. É aquela garçonete. Era gerente. Na verdade. Eu me lembro de você. Eu estava atravessando uma fase até agora e eu era uma pata. Eu não me lembro da pata, mas eu me lembro de você. Tudo bem, grego não, mas italiano. Amanhã à noite? Marisa, você falou... eu vou ter que perguntar. Já imaginava. Você falou e o último tango em Paris. Ah, meu Deus. Não, na cena da manteiga, cara, juntou... E o pior é o seguinte, que eu era muito novinha, cara. Eu era muito novinha, assim, quer dizer, eu era nova como pessoa e eu era muito nova na dublagem. Eu não tava muito acostumada com aquela sacanagem toda. Hoje em dia a bola não cai mais no chão, né? Porque nego corta, outro levanta e sai enfiando a bola em cima, né? O jogo não para. É. Mas naquela época, eu ficava meio sem graça. E ainda teve de tentar fechar a técnica, mas juntou a gente na técnica pra ver a porra da cena da manteiga. Aquela Nossa. Cena tão falada da manteiga, né? Que a manteiga, a gente foi só em quem tava na tela, tá? Eu só tava... Hoje em dia, dia na dublagem vai sem manteiga mesmo. É por isso que E hoje, assim, como é que é fazer isso? Não, peraí. Mas ficar algum constrangimento? Miote, eles são profissionais, cara. Não, pô, eu preciso saber como é que fica, ué. Ainda mais pra outra nova. Eu olhei pro lado, Miote. É mesmo? Nem olhei pro lado. Agora, hoje em dia, se bobear, aí a sacanagem, assim, a brincadeira rola solta. Mas hoje em dia não dá nem pra dublar com outro na bancada, porque todo mundo faz sozinho mesmo, entendeu? Quer dizer, é um solo, então não dá pra fazer nada, assim, não dá pra brincar. A gente brinca mais é com o diretor, que tá lá do outro lado, tá na técnica. Mas antigamente era muito bom. Os Goonies, quando a gente gravou, cara, o que foi aquilo? Aquilo foi formação de quadrilha dentro do estúdio. Aí, então é por isso! Olha aí, internet, que tá respondido! É por isso que a dublagem ficou tão legal, cara. Porque diretor, a gente tava falando sobre isso, a gente fez um especial. Tinha sido preso, cara, porque... aquilo. Foi, olha só, era eu, Miriam Fischer, o Peterson, que na época dublava em cima de um banquinho porque ele não alcançava o microfone. E aí, cara? É, o Celton, o Oberdan, e eu não lembro se o Danton também tava. Danton também, Danton tava sim. Também tava, né? E o Manolo, eu acho que o Manolo também. Você imagina esse povo todo dentro do estúdio? A sacanagem que rolava, a brincadeira que rolava. Porque na época, quando um não tava no loop, o outro tava fazendo sacanagem dentro do estúdio. Tava brincando, tava implicando, então tava dormindo no cantinho lá no chão. E a gente ficava o dia inteiro dentro do estúdio. Hoje em dia não tem mais isso. Com o advento do Pro Tools e dessa parte que veio facilitar de uma certa forma, né, todo o processo e agilizar todo o processo da dublagem também transformou uma coisa muito solitária. Então a gente não encontra mais com os profissionais, até com os amigos, com alguns são nossos amigos, outros não, são colegas que a gente esbarra por aí no dia a dia. Hoje em dia nem mais com os amigos a gente encontra dentro do estúdio. Nem às vezes nem dentro da empresa. Tá trabalhando em qual empresa hoje? Ah, eu dublo na Delarte, eu dublo na Van Maher, eu dublo na Bravo, eu dublo na Audiocorp, eu dublo na Voice Brasil, eu dublo na Audio News. Mas eu fico imaginando como é que devia ser a situação. O diretor vai, soltou, aí vai lá a cena, aí aparece aquela tremenda cena de sexo, né? Aham. Cara, devia ser uma coisa de louco, né? E outra coisa... Não só os diálogos, mas os sons, né? Os gemidos, assim, sei lá. Coisa isso assim. Tudo a gente continua fazendo hoje em dia. Até pouco tempo, inclusive, me chamaram pra fazer um filme. Não foi pornô, não, mas ele tinha cenas eróticas, né? Era uma coisa assim de adolescente. Aí me ligaram e perguntaram, vem cá, você tem alguma conta pra fazer isso? Eu falei, não, porque tem dublador que não faz, né? Que não gosta de fazer. Mas não, cara, você entra ali, você faz, você... É o teu trabalho, bicho. Você... É, claro. Você tá sozinho ali dentro, você tá... Sabe, tá trabalhando, é técnica, você tá usando de técnica, né? É mais até divertido você, por exemplo, na época em que as pessoas estavam juntas no estúdio fazer um baby da família dinossauro, porque eu nunca seguia, por exemplo, o script, eu sempre mandava um caco, então o pessoal dentro do estúdio nunca sabia qual era a merda que vinha pela frente, né? Então, às vezes eu mandava um caco lá no lance do baby, porque ele falava, ele entrava pouco, né? Então eu mandava uma bobagem, mandava uma besteira lá, e aí melava a gravação, aí todo mundo... Você lembra de alguma? Você lembra de alguma, assim, que você tenha? Cara, agora eu não tô lembrando, mas era direto, assim, eu vivia brincando, porque pra fazer, aquele filme era excelente, né? Eu não sei, a produção acho que era muito cara, por isso que eles interromperam lá. Era caríssima. Era caríssima, né? Mas as histórias são fabulosas, a qualidade do filme, tudo é maravilhoso, né? Eu achei, assim. É, só lamento, mas era muito divertido fazer aquilo. Tu podia fazer um baby agora pra gente, né? Ah, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Olha aí, cara. Cara, é demais. O Baby, olha, eu vou confessar uma parada aqui. Eu fiz minha mãe comprar um carro pra ganhar um boneco do Baby, cara. Caraca! É sério. A gente... Sabe que eu nunca tive um boneco do Baby? Pô, se eu tivesse ele aqui, eu mandava ele pra você agora, mas eu já me desfiz dessa merda. Eu vou dividir com vocês aqui uma frustração. Eu tenho algumas da infância. Eu não tive um Autorama e eu não tive um boneco do Baby. Porque aquele negócio era caro pra cacete, cara. Era muito caro, era coisa assim, de tipo era muito 500 caro. Reais, uma coisa nesse sentido. E eu vi, as, e aquela era uma febre aquilo ali, né? E eu vi a molecada com aquele negócio puxando e... Não, cara, eu no colégio, eu já era pré-adolescente, no colégio mesmo, né? A molecada levava aquele boneco, puxava aquele negócio e soltava o não é a mamãe. Meu Deus do céu, mas que... Nossa, é uma das minhas frustrações. Eu tô fazendo terapia, eu tô melhorando. Agora, outra dublagem sua, ô Marisa, que eu acho sensacional, o personagem é a Lucy, cara, do Charlie Brown. Ô bonequinha mal-humorada, né, cara? Não é? Cara, né? A Lucy é aquela de cabelo preto, de óculos, né? É, a Lucy é aquela que é a irmã do Linus. Ela não usa óculos não, cara, mas ela tem um humor que, putz, ela é muito mal-humorada, né? Ela acha, ô Charlie Brown, né? Ah, lembrei. Caraca, lembrei. Não, é. Não, e ela sacaneava muito o coitado do Charlie Brown, cara. Ela era ela que segurava a bola de futebol americano quando ele vinha correndo e ela tirava do meio e ele voava, cara. Caraca, nossa, é verdade. Ela era apaixonada por aquele que tocava piano. Como é que era o nome dele? Schroeder. Isso, o Schroeder. O Schroeder. É, ela ficava olhando pra ele assim, no jeito. Falando de um jeito assim, delicado, de um jeito, parará, parará. E quando chegava pro Charles Brown, só faltava matar o cara, né? Eu me lembro das frases que ela falava pro Charles Brown. Charles Brown, você é um derrotado. Charles Brown. Cara, e o Charles Brown, ai, que puxa, não sei o quê. Que fazer o Celton. Era o Celton, né? Pois é. Ele era o Celton fazia. Fazia magistralmente, cara, porque... Pra mim, o Charlie Brown que ele fazia, nossa, era demais. Está chegando outro daqueles grandes feriados em que os meninos têm a oportunidade de dar presentes para as meninas bonitas. Sabe, caixas de bombons, ovos e todo tipo de chocolate. É uma ótima época do ano para se começar a comprar coisas. Não é uma época para se comprar. É uma época de renovação, o começo da primavera. Errado. É a época de comprar presente. O que que é com você? Você só pensa em ganhar, ganhar e ganhar. Comprar, comprar. Isso é sobrevivência, Gracinha. É, desses todos os personagens que você dublou, qual que mais te marcou? É, eu acho que foi o Baby mesmo, o né? Baby. Que, é, foi o Baby, sim. Ariel também, agora em termos de desenho, né? Agora de filmes teve alguns também que foram muito legais de fazer, mas eu acho que foi o que deu mais, assim, notoriedade mesmo, que tirou até um pouco da dublagem do anonimato que a gente está acostumado, né? Porque na época, quando começaram a querer saber quem fazia, eu lembro que as pessoas até diziam que era uma criança que fazia, né? Que, ela vai vir, mas ela não pode vir desacompanhada, ela tem que vir. Não é mãe coisa nenhuma, cara. Eu já tava com... Na época foi 92, isso? Por aí. Foi 92, 93, por aí. Pois é, eu já tava com 30 e poucos anos, já tava com 30 anos, um negócio assim, cara, na época que eu fazia o Baby. Se não era isso, era por aí, entendeu? Era por aí. E mãe, o que é, cara? E foi aí que o pessoal começou a querer saber, começou a querer se interessar pela dublagem, né? E aí veio o He-Man, e veio a Ariel. A Ariel veio mais ou menos, meio que na mesma época, eu também fazia Barrados no Baile. Foi uma época dourada da dublagem. Eu vou te falar... Vou falar uma coisa pra você, Marisa. Sabe quem era doido pela personagem que você fazia, que era no Barrados do Baile? Era a Brenda. Era meu pai. Aquele velho ficava, aquele velho safado, e ficava vendo Barrados do Baile. Não pra ver as meninas, mas ele gostava do negócio. Sim. Ele adorava. Sim. Nossa, mas adora a voz dessa moça. Ele falava desse jeito assim. Adora a voz dessa moça. Eu falei, é bonita mesmo. E eu era muito novo, então acabava pegando mais as coisas mais infantis e tal. Mas meu pai era doido nesse negócio do Barrados do Baile. Cara, era muito legal. E qual foi a primeira dublagem? A primeira dublagem foi uma participação que eu fiz. Foi uma fala que eu fiz na Ilha da Fantasia. Oh. É, Ilha da Fantasia. Era dublado na Telecine, ali na Presidente Vargas. Era no 11º andar, eu acho, 11º, 12º, sei lá. A garota só falava assim, ele errou. no tiro que deram, ela fala. Ele errou. Olha, mas eu entrei pra falar aquilo, cara. Ele errou. Eu falei, ele errou, aí me deram o papel assim, acabou. Eu não sabia se tinha ficado bom, se tinha me mandado embora porque tava uma merda. Eu fiquei rezando pra me chamarem de novo. Aí depois veio outras coisas pra fazer, né? Veio. Também tinha um lobisomem que era bicudinho, lobisomem. Que ele só fazia Gugu Dadá, ele não fazia mais nada além do que o Gugu Dadá. Acho que foi vamos dizer assim, um laboratório pro Baby, né? O Baby começou a falar e o Bicudinho começou a fazer Gugu Dadá, né? Ah, é aquele lobisomem que ele vê uma foto da lua? Isso, eu esse. Eu lembro. Ele fazia o pequenininho, o neném? É, tinha o bico do lobisomem e o Bicudinho, aquela... Cara, eu adorava esse desenho. Aquela praguinha que fazia aquele troço. Olha só, cara, tá vendo? Eu adorava esse desenho, cara. Ah, maneiro, e das, né, atrizes, qual que você mais gosta de dublar? Eu gosto de dublar a Kate Blanchett, que ela é uma tremenda atriz, né? Ela exige de você, né? Você tem que acompanhar aquilo. É verdade. Se você não acompanhar, o teu trabalho fica muito aquém, né? A Kate Blanchett não pode fazer um filme que concorre ao Oscar, né, cara? É impressionante. Não, ela espirra, concorre ao Oscar. Isso. Eu gosto de fazer... Deixa eu ver se eu me lembro do nome dela... Que eu fiz no Infidelidade, fiz Sob o Sol da Toscana. É a Diane Lane. Eu fazia Diane, cheguei a fazer Diane Lane. Ah, foi esse DVD aí que eu fui comprar e tava redublado, porque eu fiz em Ruas de Fogo. Ah. E já tinha sido redublado. E eu fiz muitos filmes com ela. E eu dublo a Diane Lane desde a época em que ela era adolescente, que ela fazia. Aí depois a coisa foi pra um estúdio, foi pro outro, aí o nego já dizia que fazia, né? Aí começa a adulterar. Eu gosto de fazer também Halle Berry. Né? Ah, tá. Mulherão, hein? Eu gosto de fazer a Halle Berry, né? Dublando, né? Eu posso falar uma? Eu posso falar uma que fica no meu coração? Pode. É a Ali Mills do Karate Kid, A Hora da Verdade. Ah, essa é. A voz da Elizabeth Shaw com você, Elizabeth, ali naquele filme, Elizabeth, casou muito bem. Nossa senhora. Eu dublei a Elizabeth Shaw também no O Homem Invisível, acho que é O Homem Invisível. É o que o cara... Homem sem sombra. Com Kevin Bacon, né, cara? É. Olha isso. Kevin pelado, Bacon. Pelado. What are the odds, né? Que horror. É, Marisa, teve algum momento assim na dublagem que você se emocionou? Teve algumas cenas, sim. Uma que eu me lembro, foi aquela... Whoopi Goldberg trabalhava a... Gente, me ajuda aí nos nomes. Trabalhava Gwyneth Paltrow também, é alguma coisa de outono, como é que era? Elizabeth Perkins, que eu dublava Elizabeth Perkins. E era uma cena muito forte, uma cena, era o final do filme, e ela era a principal, que ela tinha perdido o marido, né? E ela era jovem e tal, então todas esses personagens estavam em torno dela, né? Eram amigas, né? E cada uma narrava uma situação, e foi justamente no final do filme, né? E realmente foi emocionante, foi uma cena muito bonita, assim, que marcou, e eu me emocionei bastante em fazer. Acho que é O Jogo da Verdade o nome do filme. Pô, tu sabe de tudo, hein, cara? Jogo da Verdade. Internet que sabe. Não, eu sei. Internet. Esse filme tem em DVD? Tem em DVD. Aqui eu não tô achando, Marisa, no... Porque eu queria muito comprar esse DVD pra mim, entendeu? Eu dublei também a Charlize Theron no Mighty Joe, que foi um filme da Disney, que foi um dos primeiros filmes dela que eu dublei, que ainda era na Delarte, lá na antiga Delarte. Mas ó, um que tá passando batido aqui, que não pode passar batido, porque foi um ícone dos anos 80, dublou aquela menina que ficou na década de 80, Molly Ringwald, no Clube do... Molly Ringwald! Isso, Clube dos Cinco Gatinhas e Gatinhos. O que foi feito dela, cara? Ela sumiu, né? Ela ficou abraçada no Fofão lá nos anos 80. Impressionante, né? Eu dublei um monte de filme dela naquela época. Vou te dizer que ela foi cotada. Olha só, cara. Ela foi cotada pra fazer A Linda Mulher e desistiu do papel. Falou, não quero não, tô interessado em outra coisa e tal. É, e aí... E aí botaram a Julia Roberts, descobriram a Julia Roberts. A Melanie Griffith também, eu tô vendo aqui. Melanie Griffith, é verdade, Melanie Griffith, uma secretária de futuro, teve outros filmes ele também. Dublê de corpo, muito bom esse filme. Putz, grilo, é verdade, a secretária do futuro, cara, que eu achava que tinha alguma coisa a ver com De Volta pro Futuro. E eu adorava esse filme, eu acho. É, porque era tudo futuro naquela época, era tudo futuro, De Volta pro Futuro, e uma secretária do futuro, né? Teve com... Lolita também, Lolita. Lolita, isso. É. Putz, Lolita teve... também? Aquele antigo? Roda da Fortuna. Não, Lolita com o Jeremy Irons. Ah, tá, tá. Ah, tá. O mais novo, remake, né? Com Jeremy Irons, né? Você fez uma personagem do Vingador do Futuro também. Era a... Como é que é o nome dela? Melina. É a Melina. É a Morena. A Morena. É a Morena do filme. É a que fica com o Schwarzenegger. A que fica com os olhos bugalhados no final do filme. Isso. Nata. A gente tava assistindo lá na casa do Brunão, né, Miotti? Aí de repente tá passando o filme assim, a gente meio distraído, conversando, de repente passou, quando entrou a Melina, você falou, deu a tua deixa, aí eu parei pra ele, ali, Miotti, olha o que é que tá gravando. Aí o Miotti parou, legal, que isso aqui, a gente fica todo bobo. Cara, às vezes eu tô vendo televisão, aí entra um troço dublado, assim, aí as pessoas olham pra mim, tu fez isso? Eu falei, eu sei lá, tá aí, né? Eu acho que eu fiz gravado, né? Essa situação... Não lembro, não. Essa semana eu tava vendo com meu pai o Hannah e suas irmãs, ele tava assistindo ali. Aí começou a ver quem tava dublando, né? Aí um monte de gente famosa, Orlando Drummond, né? Muita gente famosa, o André Filho. Aí meu pai falou, será que a Marisa tá aí? Aí foi passando. Aí na hora que aparece o D. Allen, ele tá num escritório assim, passando pelo corredor. Aí vem uma moça e começa a falar com ele. Só aquela hora, é você. Marisa, esse negócio de... Porque você tem uma voz muito marcante, né? Isso é fato. Tem situações assim de você tá na rua, puxar alguma coisa, você falar alguma coisa, aí a pessoa te reconhecer. Essas situações inusitadas, assim, ou então um burro velho de quase 40 anos começar a correr atrás de você, pensando que é um baby. Não, ninguém correu atrás de mim, não, mas ficar me olhando esquisito já teve várias situações, até mesmo em sala de aula mesmo, né, fazendo cursinho ou outro. Graças a Deus esse último curso ninguém identificou, não, mas eu evito até abrir a boca dentro da sala, porque fica aquele silêncio, entendeu? Pra dar vontade de falar, cara, não fui eu, não, esse tacho não fui eu. Porque fica aquele troço mal parado olhando pro outro assim, meio desconfiado. Aí vem a clássica pergunta: eu posso te fazer uma pergunta? Aí você responde: sim, sou eu. Sou eu, fui eu. Sou culpado, assim, fui eu que fiz. Ai, que legal, cara. Criança deve adorar, né? Engraçado que criança não identifica tanto, não. Os adultos é que marcam mais, assim, quando você vai numa loja, vai em algum lugar, vai fazer alguma coisa, você abre a boca pra falar alguma coisa, a pessoa já começa a te olhar meio esquisito, assim, você já sabe que vão te perguntar. Ah, você faz dublagem, né? Na mesma hora, tem gente que você fala uma frase e a pessoa já vem com essa pergunta, já te identifica. Olha, a importância, né, do trabalho marca mesmo, a gente fica de antena ligada, a gente que gosta, até quem às vezes tem crítica sobre o assunto, mas sabe reconhecer, assim, o talento. Já teve alguma situação engraçada, assim, que você consiga lembrar, pra gente ilustrar aqui, ou não? Ah, agora sim, não tô lembrando, não. Só uma vez que eu quis fazer uma sacanagem com um garotinho que tava andando no shopping, cheguei pelas costas dele e gritei, não é a mamãe, né? O garoto ficou olhando, procurando tudo quanto era lugar, mas eu já tinha me arrancado, né? Eu só fiquei olhando pra ver o trauma que eu tinha causado na criança. Até hoje tá achando que o encosto do baby tá atrás dele. Até hoje, cara. Não, mãe, não posso dormir. Por quê? Porque o baby está aqui comigo. Alô? Alô? Eu disse alô? Alô, alô? Mas como é que isso funciona? Oi. Escritório do Sr. Potts, posso ajudá-lo? Eu nunca consigo atender. Sim, Sr. Costner, quintas duas estaria ótimo. Sim, tudo bem, pode apostar. Ah, ele não é um amor, certo? Tudo bem, tchauzinho. Bom, acho que não seria mal se vocês ficassem hoje para me ajudar. Nunca irá se arrepender. Que os céus me ajudem. Aguardando o Sr. Schwarzenegger? Ótimo. Ah, eu adoraria aquela receita. Não é um docinho? Fica na linha. Ainda em Sr. Eastwood, por favor, aguarde. Sr. Katzenberg ainda está aguardando. Senhorita Pfeiffer, pode aguardar? Senhora Fonda, respire fundo e aguarde. Oh, por que está mandando todo mundo aguardar? Porque o Sr. Plotz está muito ocupado. É, a gente podia falar um pouquinho, rapidinho, sobre a voz da Dot dos Animaniacs. Ah, aquilo ali é sensacional. Ah, o Miotti vai. Se não fizer, porra. O Miotti não vai dormir hoje. Não, os Animaniacs, cara. Assim, uma coisa é muito bom. Uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui: que foi um dos melhores desenhos dos anos 90 foram Animaniacs e os Tiny Toons, né? Assim, de novo o Spielberg acertando na mosca, né? E, enfim, e quando apareceu as Animaniacs, cara, eu não conseguia entender o que era aquilo, né? Aquilo não era desenho pra criança, né? Não era. Aquilo ali era desenho, era um desenho bem hardcore, desenho mesmo, né? Que ele era bem, bem... Tinha requinte de crueldade, né? Era muito sadismo. Eu, quando eu dublava, eu botava meu sadismo todo em dia, né? Cara, eu ia perder uma oportunidade daquela, pô. E quando chegava a Dot com aquelas brincadeiras tão delicadas que eles tinham, né? Aquela Nossa! Coisa, era absurda, né? A coisa era absurda, chegava ao ponto, né? Mas era muito legal, me divertia muito fazendo aquilo. A gente esqueceu, sabe o que a gente esqueceu aqui? Que a gente tá falando de desenho, a gente esqueceu. Eu não sei por que o pessoal gosta tanto da Soraya Montenegro, sabia? Da Maria do Bairro, daquela novela maravilhosa. Ah, é. Verdade. É as novelas, né? Cara, tem comunidade que gosta da trilha. Eu odiava fazer aquilo, cara. Ficava me perguntando de coisa engraçada. Teve uma vez que eu tava dublando ela tava tão over, que eu arranquei o sapato e mandei na televisão. A diretora ficou apavorada olhando pra minha cara. Falei, ué, foi emoção. Meu, eu não aguento essa mulher é over demais, cara. Pra encher com voz aquela boca cheia de dentes, você não imagina a dificuldade que era. Soraya Montenegro, com um nome desse, não tem como não passar de perfil. A mulher era mal que nem pica-pau, cara. Era muito má. Agora eu fico imaginando você com essa voz tão doce fazendo ela, né, bicho? Que putz grilo, tem que ser muito atriz, cara. É, e também se inspirar em alguém que você esteja com muita raiva no momento. Botar uma fotinha debaixo da televisão, né? Falou assim: não, pera, é só pra me ajudar aqui. Uma foto ali debaixo. Pra me inspirar. Mas não existe tampa de garrafa pet que você não consiga abrir, é que você não pensou na pessoa certa. Olha aí, cara. Essa foi ótima. Essa foi ótima. Tem uma que você não consegue abrir nem por um cacete, né? Você aperta, fazendo. Você não pensou na pessoa certa. Pensa agora. Aí a criatura pensa e vai lá e abre de novo. Marisa, a gente falou um pouquinho dos Goonies, a gente acabou passando e tal, mas eu tenho que falar assim, não vou te pedir pra você fazer, mas eu tenho que dividir isso contigo. A cena em que aqueles morcegos grudam no cabelo da personagem que você dublava, cara, mas o teu grito, eu chorei de rir, porque a gente fez o especial do Goonies há pouco tempo, e a gente reviu o filme. Cara, o teu grito era muito engraçado, que era aquele... Você lembra, meu, que eu lembro? Uhum, Bruno, é. Cara, porque o cabelo grudava e você ficava assim, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, cara. Não, aquilo foi muito divertido de fazer, cara. Aquilo foi muito legal e barata que tinha. Que ela falou. E eu botava também caco, eu botava umas coisas assim que ela abria a boca, ela batia a boca, saía metendo coisa ali. E todo mundo fazia. Sabe, a parte que eu acho muito interessante do Goonies é quando ela fica meio desesperada e aí eles estão entrando na caverna e ela começa a falar sem parar. Ai, porque aí, eu não sei o que. Ah, mas eu não sou uma Goonie, eu sou uma Goonie, eu tô gorda, eu não sei o que. Uhum. Cara, ela é muito engraçado. Ela surta ali na barata! Ela... Muito bom, cara, muito bom. Ah, excelente. Oi. O quê? Brinca comigo. Tá. Legal. Vamos brincar de... Onde está o papai? Onde está o papai? Que jogo bobo! Já me achou? Achei! E tem um buraco na cadeira! É claro que tem um buraco. Essa é a função dela. Agora, faz. Não quero! Linda, o vaso é amigo. Não. E a melhor maneira de se tratar um novo amigo é se sentando nele e dando um grande presente a ele. Ai, que porcaria! Se me permite dar uma sugestão de um programa, vai ter um jogo de futebol daqui a pouco. Quero ver a pequena menina do fundo do mar. Mas, querido, já vimos essa fita mais de 100 vezes. Quero ver a pequena menina do fundo do mar. Marisa, queremos te agradecer imensamente pela sua participação. Nossa, assim, a gente tá encantado com a tua pessoa, com o papo, com o teu trabalho. Vou falar de novo, tô nem aí. Ah, eu tô mesmo, tô nem aí. Tô falando mesmo, adoro, adoro. Sou louco mesmo, de paixão. E a gente só tem a te agradecer mesmo, Brunão, Miotti e eu aqui. A gente tá encantado mesmo, de verdade. Como vocês gostaram, que foi legal o programa, assim, que... deu pra gente se divertir também, né? Acho que a gente riu bastante, né? Foi bem legal. Eu tô com as bochechas doendo, tanto que eu tô rindo aqui. Sabe o que eu tô me lembrando? Eu tive aí em Brasília, uma época que eu tive com uma peça aí, e eu tive aí em Brasília com a Cigarra e a Formiga, já tem um tempinho, já tem bastante tempo. Mas eu tive aí, com o espetáculo, eu tava atuando no espetáculo, a gente ficou em cartaz um tempinho. Pois quando vier a próxima vez, avisa que a gente vai lá te ver. Ah, beleza, beleza. Pode deixar que eu aviso sim, sem problema. Muito bom. Eu não dou conta, bicho. Eu não dou conta, cara. Eu tô encantado, cara. Muito bom, muito maneiro. Bebeu demais. Charlie Brown, você é um derrotado. Olá, enfermeira! Nossa, do baby, eu caí no chão, cara. Eu não tô conseguindo falar, cara. Eu tô rindo demais. Tava no mundo aqui. Olha, Marisa, brigadão mesmo, querido. Olha, a gente não tem como te agradecer, de verdade. A gente tá. Mais que a gente fale aqui qualquer coisa, vai. Não vai ser suficiente pro tanto que a gente ficou feliz de gravar isso com você. Nossa, ah, não. Isso é verdadeira, pode ter certeza. Ah, obrigado, querido. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Tudo certo, só isso mesmo, né? Ah, o clima mega descontraído, tá, Marisa? Ah, assim, uma coisa muito importante, peraí, não posso esquecer. Ah. A merda aqui na fonte, senão vai acabar. Isso é importante. Peraí, agora não, peraí, rapidinho. Tá. Caraca, porra, aí. É, cara, eu falei igual minhas primas, cara, do Rio. É muito bom. Nossa, cara. Tá, sem problema. Não, sem pressa. Não, hein? Sem pressa. Não sei do que não. Tome não. Peraí. Porra, esses fios estão parecendo camisa de força, cacete. Ô, Marisa, deixa eu te perguntar. Você torce pra que time? Eu não tenho time, não, cara. Ah, achei que você tava de repente com raiva aí do Vasco, do juiz, alguma eu coisa. Não, cara, eu não tô nem. Caraca, o que eu fiz aqui, mané? Peraí! Porra! Ah, ó, se eu soltar palavrão, vocês não vão ligar aí, não, né? Ih, não, a gente não, mesmo. A gente já tá até feliz aqui que você tá soltando palavrão, porque a gente. Corre fica... ponto, entendeu? O resto é o que vem acompanhado. Isso. A gente pode te pedir um favor? Fale muito palavrão, porque a gente é muito. Ah, é? Nossa, a gente é muito isso tranquilo. Isso dá um ibope do caralho. Peraí. Tá. Que merda, cara. Então vamos lá, vamos tocar o programa. Já começou com palavrão. Não, tranquilo. Que nada, ficou ótimo, Marisa, que isso. É, né? Eu preciso manter a educação, senão vai tudo pro cacete. Aqui você pode tudo, você pode fazer o que você quiser. Isso. Não, eu tenho uma imagem a zelar, tá pensando o quê? Eu não posso sair falando tudo que é palavrão que eu tenho vontade de dizer, não? Senão essa merda vai ser foda. Eu não posso. Tem que manter dignidade, pelo menos. Nossa, peraí, eu tô pegando aqui agora. Dá um tapa nele. Ah, não dá, vocês estão em outro telefone. Não, já foi agora, já foi. Se não serve, se não vai servir pra gente, que sirva pros outros. Agora, eu, como até acredito na reencarnação, quando eu voltar, talvez até ainda pegue, espero não pegar mais essa merda aqui. Do jeito que tá, pegar um pouco melhor. Mas você vai voltar e vai dublar de novo? Pô, que massa. Entendeu? Porque eu vou deixar pra mim mesmo. Se você não quer deixar pro teu filho, meu filho que se dane, ele que construa, pensa então que tu vai deixar pra você em gerações futuras, aí numa próxima reencarnação. É mesmo. É, e aí agora vai ser aquela hora que a gente vai ficar mega inadequado pedindo pra você fazer. Alô? Bruno? Bruno? Bruno? O que houve? Ele ficou tão inadequado que ele fugiu. É, cara, esfaquearam ele, o que houve? Caralho, estou ouvindo você, vocês não estão me ouvindo, não? Não, não, agora tá não. Normal. Agora tá. Continua. Continua do inadequado. Essa merda na internet sou eu, não é você não, cara. Cara, você é um derrotado, Charlie Brown. É, que mais? Não, não, fala. Charlie Brown não. Fala, Miotti, você é um derrotado. Ah, que sacanagem, gente. Tá vendo? Ela mesmo quer fazer, ó. Ah, porra. Sacanagem. Vocês não cara... valem porra nenhuma também. O Miotti tá aqui pra isso. Ah, coitado. Muito obrigado mesmo, mano. Eu vou te adicionar aqui no pode no adicionar, Skype. Pode adicionar. Beleza, vou adicionar aqui, peraí. Pronto. Ah, tá. Olha, morram de inveja. Vieram aqui em casa e falaram, olha que eu tenho aqui, ó. Ó. Ah, eu também quero. Não precisa chorar, já tá lá, pronto. Obrigado, obrigadão, valeu mesmo. Então, beleza.